Negroni é o Mike Hoffman. Deixa o Mike conseguir. Ok, no retorno vai descer para 500 pés, ok? Certo, mantenha sobre regra de voo visual e reporte a 8 milhas afastado. É isso. Falta na 8 milhas, fora. Azul 4107, copia? Ativo, pronto. Azul 4107, autorizado, Salvador, Rio de Janeiro, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, mantém proa até 2 mil pés, curva à esquerda. Subida gole, Eval, direto Eudes. Frequência do controle 119.35, transponder 5111. Ok, autorizado 360 para o Salvador RJ, Rio de Janeiro. Vai decolar da pista 28, vai manter a proa até 2 mil pés, quando curva à esquerda. A saída gole, Eval, depois direto Eudes. Chama controle Salvador em 1935, transponder 5111, azul 4107. Azul 4107, correto, porta 08, reporte pronto para push e acionamento. Ciente, o azul 4107. Solo Salvador, voo no 777, portão 4, pushback e acionamento. Voo no 777, mantém a posição, número 2 para push no setor. Mantendo posição. São 3191, copia? Salvador, o 765 da Gol está pronto para início de pushback. É o 777, edifico. Gente, eu tenho uma aeronave da TAM que já iniciou o push no portão 01 na guarda, vou no 777. Avião autorizado Galeão, nível 360, via Upers 14 até Toquinha, após lateral Alfa 317. Decola da pista 28, mantém proa até 2 mil pés, curva à esquerda, subida gole, Eval, após direto Krat. Frequência do controle 119.35, transponder 5110. Web 6740, bom dia. Web 6740, bom dia. Acionei identificação, desça até o nível 040 via chegada cara e vigilância. Acionei identificação contínua na descida até o 040 na descida Karen. Web 6740. Azul 4060, desça para 2 mil pés, autorizado sinal do procedimento VR Delta Maquiaco 2828, reporte estabilizado, visual com campo 4060. 4060, ciente, desce 2000, está autorizado VOR D628, acusarei visual. Confirme o ajuste, por observar? Ótimo, 1014, permanece. 1014, obrigado. Delta 3895 para o táxi, são 59 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia alterna, Galeão. Ouro, ouro, oito, décimo, meia, alfa, vinte, verdade. Dia e alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá, torre 118, décimo, meia, 12, bom voo. Índia Alfa, 18, obrigado, mande atenção. Voo 1777, coordenando com a equipe de parte, após a aeronave da TAM liberar a retaguarda, está autorizado pushback e acionamento da ponte de táxi. Isso, pushback e acionamento, portal táxi, 1777. Controle, o Bravo XE Foxtrot na vertical de Paris, ingressando no corredor Interlagos. Gente, Bravo XE Fox permanece 1014, ajuste, ponte rotatória, visual com campo, XE Fox. Reportará na rotatória, visual com campo, o Bravo XE Foxtrot. Controle, o azul 4060 está cruzando 5300 pés para 2000, já está visual com aeródromo. Gente, o azul 4060, reporte estabilizado na final. Reportarei 4060. Papapá, Mike, Golf Mike, controle? Prossiga, meu, passou esse milho. Já tem visual com cabo? Pode ser. E torre agora em 118 decimal meia, o ajuste permanece 1014. Trato. Alfa Vitor Juliette. Autorizado pouso, avíssimo 094, Alfa Vitor Juliette. Torre Salvador é o papapapá, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, prossiga. No retorno, e a um minuto da vertical da Vega. Gente, Mike Golf Mike, o senhor tem condições de prosseguir direto ao pátio? Positivo. Agilize para prosseguir direto ao pátio. Será o número 2. O senhor avista o Bravo XE Foxtrot, um Charlie 150, mantendo 1300 pés. Foxtrot, 2 horas e 25. Alternando com o fim para o táxi. No 777, autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá a torre 118, décimo 612. Bom voo. Índia e Alfa no ponto de espera, 18:30, voo no 777, bom trabalho. Alex, é Foxtrot? Juliette, qual pátio? Pátio da pata, senhor. Alex J. Fox. Sua 12 horas, 4 milhas, tráfego do Robson 44, 500 pés. Você tem ele à vista? Negativo, não tem à vista, tá ciente do tráfego, vai ficar atento, o Alex J. Fox. Alex J. Fox já tem o campo à vista? Afirmo, campo à vista. Chame a torre, coordene que ele está interferindo aí na aproximação do 17, está 500 pés à sua frente, 3 milhas. Mantenha a altitude, chame a torre 118, mesmo pouso, XE Fox. Tá ciente do tráfego, chame a torre 186, grato pela coordenação. Terá 3 também. Torre Salvador, o Bravo XE Fox Trot está. Tá na rotatória visual com o campo. Gente, Bravo XE Foxtrot, qual a sua altitude? 1.500 pés. 360 pela esquerda agora, Bravo XE Foxtrot. 360 pela esquerda, Bravo XE Foxtrot. Alfa Vita Juliette no solo de Salvador. Agora aos 5.0, backtrack now. trabalhando 50, fazendo backtrack na 17. Positivo. É, prossiga direto ao pátio, ok? Ok, tem que interferir na 17. Afirmo. Jet 6740 tem condições de reduzir a velocidade da presente até 1.809 nós na posição CARI? Afirmativa, vai reduzir para passar CARI com 180 nós, o Jet 6740. Ok, reautorizado para 3.000 pés com 1.014 no 014, aguardando a liberação da final do procedimento. 103.000 com 1.014, 6740. Torre, o Bravo SP Foxtrot concluiu o 360 pela esquerda. Gente, o Bravo SP Foxtrot, mais um 360 pela esquerda e aproxima-se de volta para 107. Obrigado. Objeto 6740, está livre ao final, 2.000 pés, 10014, ajuste, reporte estabilizado, o visual com a pista reduzindo para 180 de velocidade. Ativo, livre final do procedimento de rendimento cabeceira 28, está reduzindo para 180 nós, vai apontar com a dona final 6740. Nós, ajuste 1014, azul 4060. 4060, sente do vento, livre pouso. Golf Mike no solo controlado, agora aos 5-3, então boa tarde, bom descanso. Obrigado, eu para todos aí também. Torre, o Bravo FCA Foxtrot está na final da pista 7. Gente, alinhas e linhas para pouso no 97 agora, o Bravo FCA Foxtrot. Livre pouso para o Bravo FCA Foxtrot. Não, livre pouso não, alinha e prossegue para pouso, aguarde autorização. Alinha e prossegue para o pouso e aguarde autorização, o Bravo FCA Foxtrot. Afirmo. Você confirmou o vento para o Bravo FCA Foxtrot? Posso sim, comandante. O vento é 220 graus, 109, o ajuste a partir de agora é 1013, 10013. 1013, grato. Gostaria de autorizá-lo, comandante. Eu tenho um tráfego para pousar na 17 e eu tenho um webjet à retaguarda do Azul. Ok, então, obrigado pela proteção. Obrigado. Azul 4060 no solo de Salvador, agora os 55. Livre à esquerda na Taxway Delta. Chame o solo 1219 sem ingressar na Taxway Alpha, ok? Sente o 4060, livra na Delta e pós, confirmando a via Kilo Pote 3. Então chame 1 no 21 no decimal 9 para instrução de táxi. Sente, vai chamar 29, obrigado. Bravo X-Ray Foxtrot, autorizado pouso na pista no 7, o vento é de 220 graus, 099. Livre pouso para o Bravo X-Ray Foxtrot. Solo Salvador. Bom dia, é o Azul 4060, livrou a pista na sua escuta. Azul 4060, bom dia. Autorizado o cruzamento da Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporte no pátio principal, 4060. Tem 740, vai passar lá, até visual com campo. Entendido, visual com campo, estabilizado na final, complete. Torre 18, decimal 6, bom pouso, objeto 6740. 18.000 grato também. 191, autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera do 28, quando lá torre 118, decimal 612, bom voo. E Alfa 16, obrigado, bom voo. 7, web 6740, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. O vento é 240 graus, 119, e o ajuste é 1014, no 0194. 7, 6740, livre pouso, aguardando livre pouso, cabeceira da gente. Afirmativo. Aguarde a autorização. Aguardo. Azul 4060, autorizado pátio principal, portão 09. Autorizado pátio para o 9, portão 60. Foxtrot no solo de Salvador, agora aos 5-8, qual o pátio? Backtrack now. Backtrack now, o Bravo aqui, Foxtrot. Afirmo. Web 6740, avistado, autorizado pouso, pista livre, o vento 220 graus, 0,6 dúzia de nós, ajuste 1014, 1,0 no 4. 7 livre, pouso, cabeceira 28, aqui de 6740. Informação 3216, sua identificação, chegada a CARI, desse nível 050. Boa na CARI, você está de volta, Serra Vitor 363? Está presente, vou em Serra Vitor 362. Serra Vitor 362. Solo de Salvador, agora aos 00, livre à esquerda, mantenha a interseção que o senhor livrar, sem ingressar na Alfa, chame 121 decimal 9. Esquerda, mantém sem ingressar na Alfa, 219 solo, 6740. Bem-vindo a Salvador. Obrigado. 3895, autorizado decolagem sem parada, o vento é 220 graus, 109, o ajuste agora é 1013, 10 no 3. Ministério da decolagem está 3895, obrigado, 1013. Sim. 4-0. Salvador Web 6740, volta. Prossiga, Web Jet 6740. Aonde passamos? Agora aqui na retaguarda da aeronave, está se formando um tremendo buraco, tá? Poderia repetir a mensagem? Não foi entendida, saiu cortada. Logo onde passamos ali, está se formando um buraco no asfalto. Poderia só confirmar, isso aí, eco com alfa? A gente livrou a eco com a alfa, exatamente. Um pouquinho depois, é na alfa. Ok? Sim, o infraero já está ciente da situação dessa depressão no táxi alfa. Positivo. Fala Salvador, é o azul 4107, está no gate 8, para puxa e juramento. A 02, contato, controle, 119, decimal 35, bom voo, TAN 38, 19, 35, obrigado, mais direção. A aeronave é 35 milhas sudoeste de Salvador, na escuta do controle. Controle, bom dia, tá 3895. 3895, contato radar, suba nível 380, sai da Golia, vai. Golia, volta 3895, ciente, obrigado. Direção no PAC para o gate 46740. Ciente. Siga aquilo que vai que terra. No 777, autorizada a decolagem, o vento é 220 graus, 08 nós, ajuste 10 no 3, voo no 777. Teve decolagem, está 28 com 1.3, voo no 777. Sapatão, quilo que deve ser a check transponder no recibo. Torre, bom dia, TAN 3191, pode ver, 3191, ali mantém. Egos, reporte para ingresso no corredor Vera Cruz, mantendo 1.500 pés. Favor, eu tá 3895. Quanto é a sua dívida presente? 3895? Aguarde coordenação com o centro, tá 3895. Obrigado, 3895. Quebec Serra, confirme a altitude que passa. Altitude, confirme, não recebo moto Charlie. Confirme a altitude, quilo Quebec Serra. Paulo Salvador, o azul 4107 para o táxi com 105 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Campinas. 0062, assume o controle, 119, decimal 35, bom voo. Decimal 35, bom trabalho aí, voo na 777. Afirma. De Alfa e Golf para a pista 18. Obrigado, bom dia, bom serviço. 320, sai da Goleval. É na China, são 320, Goleval, gol no 777. Então, 3895, passa nível 1110, chame Recife 1264, alterna 1288. 264, obrigado, uma direção. Então, 3216, reautorizado, nível 040. 0 3296. Apoiar Vitor 362, autorizado RNAV e aposta avisada. Vai reportar. Tango Juliette, Charles Zulu, na escuta do controle. Autorizada a decolagem, o vento é 210 graus, 07 nós, ajuste 1013. Gente, mantenha. Confirma a altitude. Pela 1500. Gente, mantenha 1.500 pés, ingresso no corredor Caixa Pregos, reporte para ingresso no corredor Vera Cruz. Juliette, Charlie Zulu. De Paris, pequeno Quebec Serra. Decola de Salvador aos 08, chame o controle em 119, decimal 35, TAN 3191. 191, obrigado. Tá de 3191, decolou. Oi? 3191, boa tarde, decolou, mantenha a proa. Então, 3191, não recebe contato radar, suba ao nível 360, sai da Gualevão. Ok, Gualevão. Pode voar aqui, Gualevão. Mantenha o perfil da saída, tá 3191. Certo. Controle ligou ao 1754. Luna 754, acena identificação, chegada a CARI, desça nível 050. 050. Está final do GPS da 28754, ok? Gente, Luna 754, da presente voo Serra Vitor 362, aguarde autorização para finalizar a nave. Ok, 362 voando agora.